Podcast Bancada Azulina. Simbora, dragão! Simbora, torcida proletária! Alô, torcida jovem confiança! Alô, trovão azul! Tamo junto, hein? Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Azulina, Bancada Azulina de número 81. Bancada Azulina, a gente vai falar sobre o clássico e Confiança versus Itabaiana, jogo válido pela última rodada do quadrangular final do Campeonato Sergipano e que pode garantir o nosso 22º título estadual. Além disso, vamos falar um pouquinho desse jogo contra o Cuiabá e para isso nós temos uma bancada boa aqui para falar, apresentando, como é de costume, os estreantes, no caso, a estreante, Priscila Ribeiro. E aí, Priscila, seja bem-vinda, como é que você tá, minha querida? Obrigada, tô feliz, né, pela estreia, mas tô muito chateada, porque gostaria de estar fazendo minha estreia falando da vitória, né, do Confiança, mas infelizmente não vai ser, mas seguimos. Valeu, minha querida, mas a sua estreia, se Deus quiser, vai trazer a sorte pra gente conquistar o título amanhã e dar um pau no Cruzeiro domingo. E aí, toda quinta-feira a gente tá com você aqui pra trazer a sorte necessária que tá faltando. Amém, igreja. Amém, amém. E junto aqui comigo, elas que já se manifestaram, né? Carla Ferreira, e aí, Carlinha, como é que você tá, minha querida? Como tá a sua semana? Fala, Mike, fala, minha bancada, bom dia, boa tarde, boa noite. É a semana, né, daquele jeitinho, naquele pique, muita correria, uns nervosos, né, que a gente passa de noite, assim, assistindo, Confiança, uma preocupação ali, outra aqui, mas, além de tudo isso, muita esperança, né, muita fé de que as coisas vão melhorar. Eu acredito que amanhã vai ser um dia melhor, né, para o torcedor e a torcedora azulina. Então, é isso. Valeu, minha amiga. Também aqui comigo, Silvia Menezes. E aí, Silvinha, como é que você tá, minha querida? Como tá a sua semana? Boa noite, Mike. Fala, bancada. Ai, amiga, bem-vinda. Bem-vinda não, né? Que você já foi bem-vinda ao grupo, mas que você tenha uma estreia maravilhosa. E tamo junto. A minha semana, né, bolada por com esse jogo, não com o jogo, mas com toda a situação, aquele gostinho de que não, a gente jogou bem, poderíamos ter ganhado, mas é como eu escrevi lá no meu texto, no blog Mulheres em Campo, quem não faz leva, mas é ainda assim muito confiante que essa semana vai dar tudo certo, a gente vai sair de lá da zona, lá na tabela, e vai dar tudo certo, e é isso, estadual é nosso, Cruzeiro aqui a gente vai ganhar de 1-0 e tá tudo bom. Pois é, Silvio, jogamos como nunca, perdemos como sempre, mas vamos virar isso. E fechando a bancada aqui junto comigo, Lucas Oliva. E aí, Lucão, como é que você tá, meu camarada, como tá a sua semana? Salve, Mike, salve essa bancada feminista com Priscila, com Silvia, com Carla. Mike, eu espero que essa semana seja tão maravilhosa como a riqueza que é esse debate aqui do Bancada Azulina, né? A massa proletária tá um pouco ressabiada, teve protesto da Trovão no aeroporto, os jogadores estão um pouco chateados, está todo aquele climão, mas nada que um título não deixe tudo isso para lá, né? Esse jogo de sexta-feira, 15 para as 18 horas... acho que é transmissão da TV Atalaia novamente, transmissão da TV Dragão, o Confiança e o Itabaiana. Aconteceu uma coisa inusitada, né? Devido a tantos fatores, né? Itabaiana ser o segundo do ranking, a pontuação do Itabaiana no quadrangular. Um empate basta para os dois, o Itabaiana consegue todas as vagas e o Confiança é campeão e vai para a fase de grupos do Nordestão. Mas eu espero que o Dragão vença o Ceboleiros, para eles sofrerem um pouquinho. É isso que eu espero, viu, Mike? E também, essa semana cheia, né? A gente vai... Domingo, alguns acham que é o início da semana, outros acham que é o final. A gente pega o bicho papão Cruzeiro, que nesse momento tá perdendo pra Chape. Eu espero que não sobe pra gente no domingo. Valeu, camarada. Pois é. Por mim, esse jogo de amanhã só tinha 5 minutos. Se Galego fosse esperto, já ligava pra Iago, já fazia um combinadinho ali. Mas, sim, vamos seguindo. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br. Além disso, você vai achar no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no seu aplicativo de podcasts preferido. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo contra o Cuiabá. Aí eu vou chamar a nossa estreante aqui, Priscila. E aí, Priscila? Ainda que o jogo já tenha sido terça, já tenha ficado no passado, mas dê uma palhinha aí, como é que você achou esse jogo? Realmente jogamos como nunca, perdemos como sempre? Ou foi muito incompetência, foi azar, um pouco de tudo? Dê aí seu panorama desse duelo lá na Arena Pantanal. Então, primeiro quero salientar, né, a volta de Thiago Enes, nosso lateral, que me deixou muito feliz. E quero falar também das duas oportunidades perdidas de Reis, né, que parece que o rei perdeu a coroa, porque não é possível uma coisa daquela. Foram dois mini-infartos e só Jesus na causa. E assim, né, aquele dia foi um dia de muito azar, né. Mikael saiu machucado, o Bruno, né, Bruno, o nome dele? Bruno Paraíba saiu Bruno machucado, Paraíba, né, e assim, não sei o que foi que aconteceu, não, né. Moritz, ele tentou engrenar no jogo, mas sei não, precisa melhorar muito, e aí a gente vamos ver o que vai acontecer, né. Espero que seja um jogo totalmente diferente, né. Sugiro ao técnico manter um time titular, né, para ver se acaba com essa zica. E vamos lá, né? Vamos ver o que é que dá. Valeu, Priscila. Pois é, e o que você achou da estreia de Bruno Paraíba? Você que falou ano passando ele aí. Eu particularmente gostei muito, mas queria ouvir sua opinião. Eu gostei, sabe? Gostei. Eu me surpreendi até. Esperei que fosse diferente, né? E fiquei muito triste porque ele não pôde nem mostrar tanto quanto todo mundo esperava por conta do machucado. Uhum. Pois é, mas ele já, segundo informações aí, ele já tá bem. Domingo ele tá de volta aí, ó, aos gramados. E ainda fechando esse jogo aí do Cuiabá, aconteceu um protesto da Trovão Azul na chegada do elenco ao aeroporto Santa Maria, aqui em Aracaju. Carla Ferreira, o que, que você acha desse protesto? Não do protesto em si, mas porque todo mundo pode protestar à vontade, mas você acha que era o momento, dava para segurar um pouquinho, enfim, como você enxergou essa recepção não muito calorosa ao jogador? Então, Mike, eu acho que eu sempre quando a gente discute sobre essas questões, sobre o momento do clube, sobre o momento do elenco e tal, eu sempre digo pra galera, sabe, tipo, calma, eu falei várias vezes isso, vai galera, calma, a gente tá começando agora o campeonato, eu acho que a gente também, eu não sei se é porque eu tenho essa questão de compreender demais as coisas, mas poxa, a gente tá vindo a gente tá numa situação atípica, que é essa pandemia, a gente voltou, teve a volta, o retorno ao futebol, com Copa do Nordeste, estadual e começando o Campeonato Brasileiro, né, a gente vai começar a respirar e pensar só no Brasileiro depois de amanhã, e assim, essa semana a gente teve um jogo contra o Cuiabá, uma final de estadual amanhã e um jogo contra o Cruzeiro domingo, entende? Então eu acho que existem uma série de questões que influenciam no que a gente está vivendo hoje. Claro, a gente não tem o direito de ficar de dente aberto e feliz, todo mundo tem o direito, como você disse, de protestar, de ficar chateado e tal, mas não achei que era o momento, não, entendeu? Eu acho que a gente podia ter, eu acho que eles poderiam ter segurado um pouquinho mais para protestar lá mais para frente, mas o que eu ouvi foi, vai esperar o campeonato acabar para a gente cobrar? Então, a torcida se valeu do direito, né, de enfim, de reclamar, de protestar, de cobrar, segundo as postagens, né, e tal, as fotos que eu vi, os vídeos, de forma, entre aspas, pacífica, mas de certa forma é uma questão que como eu posso dizer, intimida, constrange, não sei como os jogadores se sentem, né, com relação a isso, mas pode causar isso. E aí é esperar que essa atitude não cause resultados ruins, né? Tipo, não deixa a galera num climão, como o Lucas falou aí mais cedo. Eu espero que não influencie nesse sentido, sabe? Porque eu acho que a gente, além de cansaço, além de elenco limitado e de outras coisas, a gente tá com tempo curto para trabalhar. O nosso grupo não está tendo tempo de treinar, não tem lugar para treinar, enfim, são uma série de questões, entendeu? Então eu acho que dá para a gente compreender, sabe? Ainda. Eu ainda consigo compreender, consigo ter um pouco de paciência. Fico feliz com os resultados que a gente tem no momento? Não, mas consigo ter um pouco mais de paciência. Basicamente isso. Beleza, minha amiga, ótimas palavras, de fato. Acredito que os jogadores, quando perdem um jogo assim, eles sentem também o clima, o peso. Aí eles chegam em Aracaju e já são recebidos com as cobranças, mas é da vida, né? Sim, a gente sabe que jogando futebol e no meio público, entre aspas, né, eles estão suscetíveis a esse tipo de cobrança também, tipo, isso não é descartado, né? Isso pode acontecer. Exato. Então, teoricamente, eles podem, em algum momento da vida, viver isso, né? E aí... Eu só sugiro para um momento, um pouquinho de paz, entendeu? Uma oração, talvez um banho de sal grosso, porque eu acho que a gente tá meio zicado. E bola para frente, né? Tocar o trabalho, ter foco, e é isso. Pois é, vamos sair, espantar essa zica. Espero que Ellen possa voltar rápido pro bancada, porque ela é a mulher das superstições e que abre nossos caminhos. Olha, eu vou dar uma dica. É verdade. Vou dar uma dica. A gente toma primeiro um banho de sal grosso, depois para tirar todas as energias negativas e depois coloca assim um alfazema, que é para revitalizar, trazer a paz, o que tá faltando pra gente, porque tá osso, viu? Como Priscila disse, no jogo do desce um 10 litros de alfazema, joga no Sabino, pelo amor de Deus. Porque tá complicado. Mini infarto todos os jogos. O coração erra as batidas, gente, pelo amor de Deus. Beleza, fazendo a transição já pro jogo do Itabaiana, Silvia, a mulher aí das mandingas e dos banhos, para esse jogo de amanhã, que teoricamente seria um jogo fácil, visto a fragilidade do Itabaiana, e isso é comprovado pelos próprios resultados do Tricolor agora no quadrangular, onde ele só ganhou uma partida, esse mau início na Série B tem possibilidade de levar uma pressão adicional e dificultar esse jogo contra o Itabaiana, ou os jogadores vão virar a chave e não se importar tanto com essa questão extracampo? Mike, falando como uma pessoa que, mesmo que uma atleta amadora, mas que já entende e sabe mais ou menos o que é isso, as questões extracampo, ela às vezes acabam fazendo com que interfiram no nos nossos resultados. Porque se a gente se colocar no lugar do atleta que está no Confiança, a gente, apesar de ter feito uma ótima campanha na Copa do Nordeste, apesar de estar tipo em segundo lugar no campeonato sergipano, tá, tipo assim, ganhamos de 4-0 do Frei, empatamos, ainda não perdemos, mas ninguém gosta de perder, essa é a verdade. E você tá numa Série B, que eu acho que para todos os jogadores, para eles também é uma vitrine, porque a gente sabe que se surgir uma oportunidade de algum deles dentro do elenco, acho que nem eles mesmos estão satisfeitos, porque eles almejam algo também com a Série B, tanto a gente permanecer quanto eles prosperarem na vida profissional mais na frente. E a Série B é uma vitrine, você tá tendo jogos para todo o Brasil, acho que nem eles mesmos estão satisfeitos. E talvez interfira, mas aí eles também a gente tem que olhar pelo lado de que se ganha de repente o estadual e ganha bem, apesar de ser contra o Itabaiana, você jogar bem, já dá aquela viradinha de chave que a gente tanto fala. Porque eu acredito também, como o Carla já falou, bem falou, e como já disse em outras bancadas, a gente tá tendo uma rotina de jogos que não se dá para você chegar que nem a gente fazia ano passado na Série B. tinha dois jogos na semana, treinava, melhorava aquilo. Não, o Daniel já tinha aquela titularidade e tal, que também eu acho que é um problema que tá tendo. Os jogadores também estão super chateados com relação a você não saber se você vai jogar, se você vai estar com seu parceiro que você é acostumado a dar um passe legal. E tudo isso talvez influencie e esteja influenciando no que nós estamos vendo em campo. Aí você vê, aí eu acredito que atrapalhe, como também os fatores externos atrapalhe também. Mas o que eu tenho a dizer é que a gente compreenda eles também, que amanhã é a decisão deles dizerem assim: não, a gente ganha o estadual, a torcida já fica mais de boa com a gente, né? E a gente contra o Cruzeiro faça um jogo bom. Porque aí vai acabar essa história de sergipano, de estar jogando um jogo em cima do outro, e aí agora você tem dedicação exclusiva a uma só competição. E aí que deem o seu melhor na que vai ficar, independentemente do que aconteça amanhã. Eu espero que a gente se torne campeão, né, desse grito que está engasgado há um tempinho, e que tudo dê certo pra gente. Que esses fatores, apesar de influenciarem, que Matheus Costa, o pessoal lá, trabalhe bastante a cabeça dos jogadores, que também são seres humanos, né? Você chega num jogo cansado pra caramba, e aí vem um cara fazer pressão psicológica, é meio complicado. Beleza, Silvia. Pois é. Bom relato aí da quem viveu já o esporte. Lucas Oliva, amanhã um empate é bom pros dois. O empate garante nosso título e o empate garante a vaga do Itabaiana na Série D e a pré-Copa do Nordeste, caso a gente seja campeão. Você acha que existe a possibilidade de ter um joguinho de compadre, de Galego e Iago resolver esse jogo já no vestiário? Acho que sim, acho que já está decidido. O jogo pode ser empate, mas eu acho que o Confiança tem que entrar como time, maior time do estado, e vencer o Itabaiana, que quem é que não lembra daquela vez que o Itabaiana abriu para tirar a gente e depois perder o título para o Sergipe, né? Naquela sequência do Tetravice. Então, Itabaiana é um dos grandes rivais nossos e acho que o Confiança tem que entrar para vencê-los e tirar a vaga deles, pelo menos a do brasileiro, né? Porque a vaga da pré-Copa do Nordeste eles vão ter consequentemente, porque são o segundo time do ranking, né? Nós somos o primeiro. Mas provavelmente vai ser um jogo de compadres. Eu só queria falar rapidamente sobre o jogo de Cuiabá. Eu acho que a síntese desse jogo foram os gols perdidos por Reis no primeiro tempo. Ele teve duas chances clamorosas de abrir o placar para Confiança, e logo em seguida veio o intervalo e o Chamusca reforçou um pouco mais o time dele, colocando um volante, e o segundo tempo foi mais duro e o Cuiabá teve a felicidade de achar um gol de bola parada. E eu acho que essa temporada de 2020, ela é muito peculiar, já porque ela, tudo é diferente. Ela tem uma pandemia no meio dela, o futebol parou alguns meses, voltou, e tinha tudo para ser um ano muito especial para a torcida do Confiança, frequentando o Batistão, lotando o Batistão em todos os jogos, e infelizmente isso não aconteceu. Mas o Confiança, ele vem conseguindo os seus objetivos. No início do ano, nosso objetivo era passar de fase da Copa do Nordeste, que sempre foi um campeonato dos horrores. A gente tem lembranças terríveis da Copa do Nordeste, muitas vergonhas. E esse ano foi diferente, a gente passou de fase, passamos depois das quartas, fomos à semi, fizemos um jogo digno contra o Bahia, que hoje na Série A o Bahia está entre os primeiros, você pode ver aí, está com 7 pontos. Tá empatando com o São Paulo agora lá no Morumbi. A gente fez um jogo justo. Tivemos a infelicidade de o cara acertar um chute daquele. Um erro ali de marcação ali. Futebol. Depois a gente começa a Série B. Uma estreia difícil. Porque não é fácil, Mike, você carregar 28 anos nas costas e começar o jogo em casa tomando 2-0. Com gol de Mosquito, que depois o Corinthians pediu. O Mosquito já estreou pelo Corinthians, já fez gol com a camisa do Corinthians. E o Confiança, com muita garra, com muito brilho, fez um grande segundo tempo, empatou com o Paraná aqui no Batistão, 50 minutos do segundo tempo. Depois, o que eu acho que mais irritou a torcida, e a torcida realmente está irritada, foram os jogos contra o Sergipe, contra o rival. Porque a torcida estava com a expectativa de bater forte no finado. E isso não aconteceu. E realmente isso gerou um grau de irritabilidade na torcida proletária muito grande. Eu acho que se a gente tivesse vencido os clássicos contra o Zé, eu acho que a torcida estava mais calma, mais calminha. E depois a gente saiu daqui do Batistão, fizemos dois jogos fora de casa, um em Ribeirão Preto, os jogos do vacilo, realmente esse jogo deu raiva, até eu tive raiva, e o jogo no Cuiabá, que a gente podia ter vencido o jogo, podia ter empatado, e por deficiência técnica do nosso atacante, que não fez os gols, a gente perdeu por 1-0. Então acho que é uma temporada normal, uma temporada razoável do Confiança, e tudo que o Confiança não precisa nesse momento e durante toda a Série B, é essa crise interna, né? Uma autopressão. A torcida tem que não pode ser modinha, pô. As pessoas começaram a torcer o ano passado, porque, pelo que eu sei, o Confiança ficou 5 anos na Série C. Quantas temporadas de Série C a gente foi vencer na quinta rodada? A gente está na terceira rodada da Série B. E, pelo que eu sei, existe um abismo entre a Série B e a Série C. Muito mais difícil a Série B. Um time, pô, que tá sem campo para treinar, o Confiança tá usando o campo do SESI, da Barra. Então isso tudo tem que ser botado na balança. A gente tem que apoiar o trabalho de Matheus Costa, tem que apoiar a diretoria, apoiar os jogadores, que não é fácil não. E o Confiança tá se entregando em campo. Às vezes a deficiência técnica é que tá sendo determinante. Mas é isso, Mac. Eu queria deixar esse recado aí pra massa proletária, pra gente ter um pouco de maturidade nesse início e durante toda a Série B, que não vai ser fácil. E, Lucas, adicionando um pouquinho aí do que você vem falando, o torcedor azulino, principalmente esse, não julgando as pessoas que são modinhas, longe disso, mas, assim, o viuvismo de Daniel Paulista, que é, assim, gritante perante a... Muita viúva. Perante a maioria dos torcedores azulinos, e concordo plenamente com o que você disse com relação. A gente não está com a campanha, uma campanha perdida, que nem eu já vejo o pessoal dizendo, Confiança vai ser rebaixado, vai ser isso. Gente, a gente está na quarta rodada do Brasileiro, estamos com um jogo a menos, por causa desse bendito estadual. A gente ainda assim não tá. A gente joga o jogo dentro de casa, que é o importante pontuar, a gente pontuou. Agora, os dois jogos que são fora e contra equipes que financeiramente e equipes que estão bem mais estruturadas que a gente, aí o pessoal acha que, assim, lógico que contra o jogo do Botafogo eu também fiquei putaça de raiva, porque foram erros, assim, grotescos. Mas. Juvenil. E começou até mesmo pelo técnico, quando escolheu Dudu ao invés de Silva, que ele pensou que Dudu fosse aguentar Ronald. Tudo bem, eu fiquei muito, com muita raiva. No dia eu saí saí do WhatsApp porque estava muito chateada. E escrevi um pós-jogo também muito puta, mas a gente tem que entender a situação, e que ano passado a gente começou a série C, também não foi mil maravilhas não, né? E uma das coisas que eu também bato na tecla e que a gente comenta muito no grupo, é que Matheus Costa ele não teve a autonomia de Daniel do ano passado de escolher quem ia jogar. Daniel dispensou todo mundo e montou a equipe que ele queria. Matheus Costa, ele tá com a equipe que foi planejada por Daniel Paulista, que teve esse contratempo da pandemia, está tendo ainda. Tem a questão da gente não ter nem um campo para poder treinar, para dizer se não a gente tá habituado naquele campo. E aí a galera fica nessa pressão toda, sendo que a gente tem 3 jogos na Série B, 2 derrotas, 1 empate, um jogo que foi adiado, no Sergipano invicto, apesar das atuações agora nesse quadrangular abaixo do que a gente espera, mas é um viuvismo tão grande. Eu queria ver, queria ver se fosse Daniel que tivesse com tudo isso, o que é que teria acontecido. Pois é, eu sou viúva só de Léo Ceará, brinco. Vamos lá. Priscila, você falou da escalação do time, né? Que Matheus muda muito a escalação. E para amanhã, como é que você o que é que você gostaria e o que é que você imagina que Daniel... tá falando homem agora, ó. Que Matheus vai levar a campo amanhã contra o Itabaiana. Força máxima, time misto, enfim, dê as suas impressões e as suas vontades. Então, Daniel imprevisível, viu, gente? A gente tenta, mas... Matheus, mulher, esse homem, o homem tá em Recife, Matheus. Eita, oi, repare, Matheus Costa, imprevisível, viajei. E aí a gente tenta, né, chutar, mas acerta, acho que uns 40%. E aí, eu sinceramente, eu vou aguardar. Vou aguardar, não vou fazer muita expectativa, não. E vamos ver, né, o que vai dar. Eu quero que dê a vitória, se necessário. Ou, no mínimo, no máximo, né, um empate. Ô, Mike. Fala, Carla. Eu quero dizer que, como colunista do blog Mulheres em Campo, estou tendo muita dificuldade de escalar e acertar nas escalações nos pré-jogos. Então, Matheus, me ajude a te ajudar, certo? Eu sempre tento escalar, como lembro aqui na live, Lucas disse, não, não concordo assim e tal, mas é porque eu sempre tento escalar da forma que eu acho que ele escalaria, sabe? E aí, por exemplo, eu sei que de atacante eu acho que deve entrar Gorne amanhã, né? Porque a gente não tem Mikael e a gente não tem Bruno Paraíba, que vai jogar no domingo. Ai, meu coração. Então, tipo, na minha cabeça, Gorne vai jogar. Aí, vamos lá, no gol. Aí, vou começar pelo gol. Beleza. Vamos jogar com o Rafael ou vamos botar Jean pra jogar no gol? Eu opto pro Rafael. Tá, botei lá Rafael. Aí, Nisley e Mancini vão jogar amanhã e vão jogar domingo, porque são 48 horas. Se ele optar manter a zaga, beleza. Aí, entra ele na direita. Pode ser que Dudu entre amanhã na esquerda por ser um jogo de estadual para preservar a Silva. Enes tem que entrar na direita, porque se Enes não entrar, quem vai entrar? Marcelinho tá machucado. Aí vamos supor que na Valência ele coloque Amaral amanhã para não botar no domingo. Aí bota Amaral e Matos, Amaral e Jefferson, não sei. E aí, mas lá na frente, ele vai, não sei se ele vai variar, não sei se vai botar Moritz. E tipo, eu realmente não conseguiria escalar o time completamente hoje, assim, dizer, ó, eu acho que esse vai entrar, entendeu? Inclusive, eu errei em o pré-jogo, que escreve primeiro, Carla escreve sempre pré-jogo, eu escrevo pós. E eu errei drasticamente contra o Botafogo. Eu apostei que ele colocaria o time que entrou contra o Paraná e que ganhou do Frei Paulistano. Matheus, é sério. Tem assim uma luz pra gente ter, ou uma base, de assim, ó, não, tem aquela basezinha, sabe? Pra gente ter aquela confiança de dizer assim, não, tô pronta pra escrever, aposto naqueles jogadores, porque eu juro a vocês, isso daí é muito ruim, velho, sério. Matheus, ajude. Então, por isso que eu não arrisco, porque é imprevisível, como eu falei. Mas lá nas pontas, não sei, depois de Vila lá no, na ponta direita, eu não sei mais o que dizer. Pior que eu gostei muito do menino Vila. Era isso que eu ia dizer. Não discordei, não. Eu acho que ele jogou bem. Mas eu tô dizendo que é uma coisa que vocês esperavam, porque eu não esperava. Não. Entendeu? Não, eu esperava. Pra fechar o lado mais forte do Cuiabá. Eu esperava. Eu acho que o Lucas falou, porque na você live. Não falou no pré. Falou no pré-jogo ele? Falou. Quer dizer, vou assistir ele... o pré-jogo pra saber se falei, você esperava. Você não tá me escutando, viu, Carlinha? Desculpa, Lucas. Desculpa. Eu acho que foi a discussão até que ele falou pro. A gente, na live lá, discutindo a escalação, que ninguém concordava com ninguém. E aí todo mundo errou. Todo mundo errou. Só o Lucas que acertou a Vila lá no canto de lá. Só. O resto a gente errou. Mas aí, excelente, né? Não surpreendeu. E vai ver Vila de novo contra o Cruzeiro? Anote aí, viu, Carlinha? Bom, eu não vou achar ruim, não. Ele tá que nem Júlio, viu, gente? Acertando quem deve ser marcado, quem não deve, qual jogador... Eu já entendi a cabeça do homem, como é que a cabeça do homem funciona. É. O cara se converteu totalmente, tá até pensando como ele. Quem era Lucas? Matheus Costa. Matheus Retran Costa. Matheus Costismo aceita que mais cresce no Brasil. Com certeza, tô vendo. Aceita que dói menos. Agora... Aproveitando, assim, o gancho da pergunta de Carla, Mike, se você me permite. Eu queria dizer assim, se Matheus Costa, ele nos ouve, ele amanhã no jogo clássico, ele coloque os medalhões do campeonato sergipano, que é Everton e Rafael Vila. Porque são jogadores que eles Bertinho não tá machucado, não? Não. Everton não tá machucado. Ah, então Bertinho tem que jogar. Mas tá, eu acredito que ele vai jogar amanhã. Olha, eu sei que ele e Pires ficaram em Aracaju e até onde eu vi, eles não estavam machucados. Acho que eles ficaram justamente para se resguardar para esse jogo. Então vai rolar. Acho que assim, vai rolar o menino Verto aí nesse jogo, viu? Vertinho vai ser gol, igual do Itabaiana, viu? Vai ter golaço de Vertinho. Que assim, a gente sabe assim, das dificuldades que a gente tem, dos jogadores que estão no EDM, essa rotina de jogo, mas que ele preze pelas pessoas, pelas peças que ele tem, que tem aquele feeling do campeonato sergipano, aquele cara que a gente sabe, Vila mesmo, que sabe, ele gosta de jogar campeonato sergipano, são pessoas que são experientes naquilo. E a gente tem um elenco que não é daqui, sabe? Poucos jogadores já jogaram, poucos não, né? Tipo, Marcelinho, quem já estava no ano passado. Mas que ele preze por isso, sabe? Independentemente de qualquer coisa, jogadores que fazem parte, entendem o futebol, como é que funciona aqui. E só isso mesmo. Pelo menos eles dois, e Rafael e Enes, pronto. Oi, sobre Everton, tava vendo aqui que ele tem estiramento na panturrilha e por isso que não viajou. E aí ele tá fazendo fisioterapia os dois turnos, mas também não tem nada falando se ele vai jogar ou não, se ele tá liberado pra jogar ou não. É, preocupante, mas pelo menos Moritz apresentou alguma coisa contra o Cuiabá, ainda que tenha sido um tempo só. Sim. E o agora aos poucos ele tem evoluído. Que jogador é Enes, né? O cara tava machucado, volta em alto nível. Que homem, defensivamente, Brasil. É perfeito. Ele é perfeito defensivamente. Se Enes se ele soubesse dar passe vertical e soubesse cruzar, ele estaria jogando a Champions League. Um jogador, jogou demais e foi aquilo que o Júlio Marcel falou, pra ficar de olho no Romário do Cuiabá. E eu lembro que eu comentei que com o Enes ele não se criava e não se criou. Foi. Que Enes era mesmo farinha. Você falou pois mesmo. Pois é, Enes foi parado no aeroporto por excesso de bagagem porque ainda tava com o Romário no bolso. Uau! Porque a gente conhece muito o excelente bom, jogador que é nosso lateral, né? Como? Porque a gente conhece o excelente jogador que é nosso lateral. Com certeza. Exatamente. Lucão, para ir fechando essa discussão sobre o jogo de amanhã, qual a postura que você espera para amanhã, considerando tudo, considerando a importância do jogo, considerando o ambiente, considerando que a gente precisa reagir na temporada, você espera uma postura mais pragmática para garantir o título e limpar isso, ou uma postura impositiva para já mostrar à torcida e ao público que o Confiança vai vir para cima nessa temporada mesmo? Mike, o ideal é outro 4-0. Lembra o 4-0 em cima do Frei Paulistano? O ideal é que nessa sexta-feira o Confiança meta do mesmo jeito 4-0 no Itabaiana. E aí sim, dá uma alegria para a massa, a gente levantar o caneco com mais alegria, porque realmente não venceu o rival, foi água no chope. Essa que é a verdade. Mas amanhã o ideal é meter 4-0 no Itabaiana para se arrumar direitinho no sábado, para domingo enfrentar o Cruzeiro e a gente conseguir nossa primeira vitória. Se a gente conseguir nossa primeira vitória em cima do Cruzeiro, tudo muda nesse campeonato da Série B. O astral, a torcida, os jogadores já vão ser levantados no aeroporto. Não vai ser mais chamados a atenção. Tudo muda. Então é a beleza do futebol, né? Você pode mudar tudo em um jogo. Então amanhã, se o Confiança for xoxo, como foi nos jogos contra o rival, perdendo o gol embaixo da trave, aquelas coisas todas, aí vai continuar a tensão do mesmo jeito. Mas se meter 4-0 no Itabaiana, levantar o caneco e fizer um grande jogo contra o Cruzeiro, muda todo o astral, muda tudo. É isso que eu espero. Eu espero essa reação do elenco, de Matheus. Beleza, vamos então rodar despedidas, né? Já estamos quase a 40 minutos. E eu sempre prometo aos ouvintes que a gente vai fazer um pré-jogo pequeno, mas é muita coisa para falar desse Confiança. Falhamos miseravelmente. Mas vamos lá. Priscila, minha estreante, suas despedidas, palavras de incentivo, esperanças para amanhã. Então, né, vamos ter fé, né, para que tudo dê certo. Tem que dar certo, vai dar certo. Vamos jogar isso pro universo, né, para ele nos devolver em forma de vitória. E gostaria muito, encarecidamente, de pedir ao meu time que me presenteasse com essa vitória, né, que sábado eu estou trintando. Então, não teria uma forma melhor de trintar com essa vitória. E estou muito feliz de ter estreado, participado. Né? Na próxima, já não sou mais estreante. Tomara que minha estreia aqui tenha dado sorte. E aí eu vou ser, né, o trevo da sorte das quintas-feiras para os próximos jogos. E é isso. Valeu, Priscila. Então, que seu presente venha na sexta e venha um segundo presente no domingo. E vamos torcer que tudo dê certo. Carla Ferreira, suas despedidas, palavras finais, esperanças e impressões. Oi. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar, mas ao mesmo tempo vou só reforçar aqui que amanhã é dia de dragão. Eu tô animada, tô ansiosa, como sempre. Eu já virei a chave, entendeu? Estou praticando isso de... Né? Amanhã é outro jogo, amanhã é outra história que a gente escreve, amanhã é um título sergipano, eu tô com muita fé, entende? Então, eu espero que amanhã seja um bom dia para a massa azulina e um bom dia para o nosso elenco, que todo mundo esteja concentrado, descansado, tranquilo e ao mesmo tempo na pilha para entrar e matar logo esse jogo e ganhar o título para a gente ir mais tranquilo para o jogo de domingo. Beleza, minha amiga. Silvia Menezes, suas palavras de despedida, suas impressões e esperanças para amanhã. Obrigada a todos, mais uma bancada aqui com meus queridos companheiros. E dizer que assim, esse jogo de amanhã seja a nossa virada de chave para que a gente comece a esquecer o que já se passou de Série B. E que a partir de domingo, com um possível título amanhã, que com fé em Deus, nós iremos ganhar. Que seja a nossa virada e que a gente comece agora a nossa Série B, comece a escrever nossa história na Série B depois de 28 anos. E que tudo vai dar certo amanhã. Em nome de Jesus, mais uma vez, o título vai ser nosso, nós vamos ganhar. E convencer, não é só ganhar, é convencer a torcida para ver se baixa se tira esse baixo astral do torcedor azulino, essa pressão toda, essa questão com o professor Matheus, e que tudo vai dar certo, que se não for no sofrimento, não é confiança. Quem está começando agora tem que entender isso. Se não for sofrido, não é o dragão. Então, vai dar tudo certo, que os deuses todos dados. E amém, que apesar de amanhã só ter Gorni de atacante, mas vai dar tudo certo, amém. Amanhã, o homem que fez nosso gol do acesso vai meter um dois títulos. Lucão, de pênalti. Que é mais gostoso. Claro. Lucão, meu camarada, suas palavras despedidas para a massa proletária, como você bem gosta de falar. Desejar um grande final de semana para todos, com muita paz, saúde, tranquilidade, torcendo pelo Confiança, que o Dragão vença seus jogos para nos dar alegria para começar outra semana com tudo. Um abraço, Mike, abraço, meninas. Valeu, bancada. Valeu, Lucão. Valeu, Lucão. Pessoal, da minha parte, eu gostaria de agradecer meu companheiro Lucas, minhas companheiras Silvia, Carla e Priscila. Agradecer a todos que chegaram até aqui nessa bancada. Espero que amanhã a Confiança entre e se imponha. A gente brinca muito com essa coisa do jogo de compadres. Claro que a gente não vai reclamar de um empate que nos deu título, mas um jogo de imposição, um jogo onde Confiança vire realmente essa chave. Assim como foi aquele confronto contra o Sampaio ano passado pela pré-Copa do Nordeste, que virou nossa chave e a gente deslanchou na Série C, que um campeonato fora do nosso campeonato principal, nesse ano, a Série B, seja essa chave de virada, esse ponto de virada, para que a gente possa, a partir de então, fazer um grande papel, como a gente espera do Confiança. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos e a todas. Saudações proletárias e fui! Fábrica e fica o meu dragão.